Que a putaria tá de volta, então segura o retorno. Isso é racha de médio. Que ela quer jogar, quer jogar, quer jogar, quer jogar. Vai dançar a noite inteira até a pepeca suar. Que a putaria tá de volta, então segura o retorno. Isso é racha de médio, então bota o volume todo. Que ela quer jogar, quer jogar, quer jogar, quer jogar. Vai dançar a noite inteira até a pepeca suar. Essa vai balançar no Bob terrorista. E aí, Gederson, bota pra estralar. Bicho canta, hein? Agora é minha vez, agora é minha vez, agora é minha vez. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem, vem. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem, vem. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem, vem. Vem sentando, vem sentando. Esse é o bonde do véi, rapaz. É racha de médio, caralho. Vem no forró, vem no forró. Assim agora, vem, vem, vem, vem, vem. Que a putaria tá de volta, então segura o retorno. Isso é racha de médio, então bota o volume todo. Que ela quer jogar, quer jogar, quer jogar, quer jogar. Vai dançar a noite inteira até a pepeca suar. Que a putaria tá de volta, então segura o retorno. Isso é racha de médio, então bota o volume todo. Que ela quer jogar, quer jogar, quer jogar, quer jogar. Vai dançar a noite inteira até a pepeca suar. Estourou, meu filho, estourou. E aí, conquista CDs. Pesado. Deixa eu cantar um pouquinho agora. Minha vez, minha vez, minha vez. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem, vem. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem, vem. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem, vem. Vem sentando, vem sentando. Esse é o bonde do véi, rapaz. André CDs, o moral de Bicoara.